Thank you. abertas, deixar o equilíbrio ir embora. Caiu como um saxofone na calçada, amarrar um fio de cobre no pescoço. Acender um intervalo pelo filtro, usar um extintor como lençol. Jogar a bola quântico na cama, ficar deslizando pelo teto.

toda sua e nunca foi. Mesmo se as estrelas começassem a cair, luz queimasse tudo ao redor e fosse o fim. Chegando cedo, você visse nosso corpo em chamas. Yeah.